e um clamor em ver a minha dor tentando me calar das angústias que me cercam. Não vou me conformar. Vou me prostrar. Sei que existe alguém que pode me livrar das angústias que me cercam. Se eu apenas tocar tuas vestes, curado ficarei, meu milagre alcançarei. Se eu apenas tocar na orla das tuas vestes, curado pode me livrar das angústias que me cercam. Se eu apenas tocar na orla das tuas vestes, curado seja mudado pelas mãos que vêm do Cristo.